Meus amigos e meus irmãos, a 1º de janeiro de 1950, o saudoso criador desta casa de fraternidade sem limites deu início ao funcionamento oficial dela, que na verdade seu início foi a 4 de março de 1949 na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Uma hora da boa vontade, repetindo o cântico com que a milícia celeste anunciou aos pastores, portanto ao povo humilde, o nascimento do Messias prometido desde Moisés. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Surgia assim uma instituição universalista capaz de albergar todos os filhos de Deus sem incomodá-los com perguntas cruéis como esta: você é católico? Não entra. É protestante? Fora daqui os protestantes. É espírita? Sai de lá, Satanás. É comunista ateu? Sai daqui, miserável materialista. É judeu? Fora! Que absurdos tais, não é? É árabe? Não aceitamos aqui os árabes. Você é o quê? Uma meretriz? Fora, perdida! E, no entanto, Jesus perdoou a Madalena, só lhe disse que não pecasse mais. Há outras naquelas mesmas condições. Inclusive aquela irmã que ia ser apedrejada por ser adúltera. E os que a iam apedrejar já tinham aproveitado dela. Por isso o mestre, na única passagem em que ele aparece escrevendo, escrevendo no chão, começou, conta o evangelista, a enumerar os pecados daqueles falsários hipócritas. E a começar dos mais velhos, eles foram se afastando dali porque tinham mais pecados que os mais moços. Mas se Jesus estendeu a sua mão a Madalena e a outras irmãs naquela situação, desancou o pau. Os hipócritas, aconselhando seus seguidores a manterem-se afastados, longe daquele fermento. Livrai-vos do fermento que é a hipocrisia. E a religião de Deus foi construída para livrar a humanidade da hipocrisia. Por isso é que estamos pregando o Apocalipse para os simples. Porque eles sim têm capacidade suficiente para entender a mensagem de Deus em toda a sua simplicidade. Sócrates dizia que a simplicidade é o grau mais elevado da sabedoria. Aliás, para os professores de filosofia no mundo, que não querem considerar Jesus também como um grande filósofo, e alegam que não pode ser Jesus considerado assim, porque não escreveu coisa nenhuma, os evangelistas que falaram depois sobre ele, nós lembramos a esses irmãos precipitados que, se assim o é, pelo mesmo raciocínio, Sócrates, que é considerado o rei dos filósofos, também não pode ser considerado filósofo sequer, porque também nunca escreveu coisa alguma. A partir de Platão é que se escreveu sobre Sócrates. Então, argumentar que Jesus não pode ser estudado também uma grande figura da história, porque não escreveu, nem filósofo pode ser considerado, é estupidez intelectual. Porque Sócrates preenche muitos livros de estudiosos e não escreveu uma linha sequer. Desculpe o cacófato, mas não há como fugir. Vamos então ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 6, versículos 45 a 49. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tirou mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Facilitando o entendimento atual, na linguagem simples de agora, fala a boca do que está cheio o coração. E prossegue Jesus: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Quem é essa rocha inabalável? Jesus. Viver fora de Jesus é viver o adultério da alma. Por isso estamos pregando a política de Deus, para poder ajudar a nossa pátria e as nações da terra a viverem integradas no Cristo, na política também. E muitos ficam distantes do mestre e dos seus ensinamentos. Uma grande autoridade deste país, há alguns anos, falou assim: como diz João Batista no Apocalipse, qualquer criança da LBV, qualquer soldadinho de Deus, qualquer jovem da religião de Deus, ou qualquer jovem de qualquer religião que respeite a Bíblia Sagrada, que é o maior best-seller do mundo, sabe que João Evangelista, que recebeu de Deus, do Cristo, através do anjo, a mensagem do livro mais importante da atualidade, o livro que está no encerramento da Bíblia, porque encerra um ciclo, e não é livro de mistério, coisa nenhuma, pelo contrário, o Apocalipse interpretado em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, que é amor, é a destruição do mistério. Como nele está anunciado, ao toque da sétima trombeta, que quando ela tocar, será revelado o mistério de Deus, apresentado aos seus profetas. Mas o que ouve e não pratica os meus ensinamentos é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E vem aí o grande julgamento da humanidade. A gente pensa: onde é que está o anticristo? É um menino que nasceu no deserto, filho de um padre e de uma freira, coisas bobas assim. O anticristo está em plena ação no mundo. E muita gente está esperando que ele surja como um monstro num filme de terror. Vejam tantos filmes de terror que já se confundem. Tomam a ficção como realidade. E ele está em plena ação no mundo, a abominação da desolação no lugar santo, que vem desde esse anúncio, desde Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu pergunto a vocês, há lugar mais santo que o coração da criatura? Se Jesus disse que nós somos o templo do Deus vivo, disse que o templo de Deus está dentro de nós, a abominação da desolação, o abominável da desolação no lugar santo, já está instalado com tanta força, tão preocupados em aparecer avançados, como avançados se promovem a droga, promove a doença oriunda do mau uso do sexo, promove a loucura ser resultado do afastamento da criatura do seu Criador. Deus é amor, quem é que pode viver sem amor neste mundo? Quem disser que não, que pode, é mentiroso ou doente, para mim é a mesma coisa. Então, se Jesus deu-nos o exemplo de maior dose de amor que a terra já conheceu, pois diz, amai-vos como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que esse que é dar a sua vida pelos seus amigos. Como é que ele pode estar afastado dos relacionamentos entre as nações? Ele diz, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Zarur abriu um caminho novo para a humanidade ao afirmar, religião, ciência, filosofia e política são quatro aspectos da mesma verdade que é Deus. Então, no momento em que a primeira trombeta anuncia a queima de toda a grama verde, o que é que fazemos nós? Trabalhamos para que a mocidade resista e não seja queimada de todo, usando as próprias armas que são usadas contra ela. E não somos puritanos e não achamos que somos santos. Os santos estão no céu. Somos todos pecadores. Somos todos imperfeitos. Por isso é que Jesus manda que nos amemos. Então, dizemos assim, defenda-se, grama verde. Vocês não são cheios de energias, não gostam de ritmo quente? Então ponham no ritmo quente a letra quente que também salva. Então vamos usar esses ritmos quentes e dizer a mensagem que tem que ser dita, que vocês constituem a geração dos Paulos da LBV. Aqueles que vão levar a mensagem ao mundo inteiro dizendo o que mesmo, hein? Quem quer fazer? Vamos lá! Nunca acha que é demais. E só se pode fazer o bem pregando a verdade. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Para sempre. Aplausos.